si gemus caminando en todo bem. Ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê, vê o belo dom que Deus nos dá. Ai, ao dia que alegria novo ano exaço surgir, bem guiados e amparados, Cristo vai nos conduzir. Ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê, vê o belo dom que Deus nos dá. Os talentos nos momentos deste ano a começar, consagremos e usemos para Deus glorificar. Ano findo nunca mais veremos, o ano novo hoje recebemos. Vê, vê o belo Deus.